240 via Golf 677, subida da El, Leda, após direto Ilhéus, primeira curva direita após a decolagem Capicino no zero, o código 5561 e o controle em 120.8. Autorizado Ilhéus 240, Golf 677, da El, Leda Ilhéus, curva direita, Capicino no zero, 5561, o transponde é 120.8, o controle da Cine 6327. Correto, chama para puxa acionamento. Qual a posição do azul no seria 3? Foi passado pra gente, foi guardando a gente aqui. Pode confirmar, por favor? Confirmo com o Efraer, que vive mudando os portões aqui. Vou perguntar aqui pra Efraer, só um minutinho. Ok. Lima, aquilo azul, ingresse no pátio principal, cruze o mesmo e reposte na Lima. Ingresse na principal, repostará na Lima. Do 4462, do Efraer, nos passa aqui a posição 1 no mesmo, tá ok? Então, sigo pra 1, obrigado. 4462. Fui na escuta. Já autoriza a etapa abaixo dos 50, pro voo na 396? Livre descida 3.000 pés no 396, ajuste no 0 no 2. Ajuste no 0 no 2, no 396. Zona Lótica, 3192. 3192, complete final, chame torre no 895. 3295, boa. 22, 208. 208. 208. 2 Salvador, tá 3192, estabilizado no localizador. 3192, boa tarde, quem negar no 012, reposta no externo, baixar e travado. No 012, tá 3192. 240, sempre ser vigilado. 240, 640, 65, chamo Centro Recife, 125. Ah, pronto. Autorizado Brasília, nível de voo 320, via peso Luno 7. Árvore LF a subida, curva direita após a decolagem, cabeceira 10. 5571 é o código, 1208 é o controle. Autorizado 320 para Brasília, no peso do 17, Arbor e Lampa, decolada 10, com curva direita, 5571 no transponde, 128, controle, final 62, 6321. Correto, chama para posicionamento. Câmara. Baixada travada, 3192. 3192, autorizado pouso pistão no 0, vento no 50 graus, 099. Teve pouso na 10, 3192. Até o pátio 5, Lima, Quilos Lobo. Interlagos, reporte na rotatória, Eco Tango Índia. Solo 92 no solo 26, libere pela direita, solo 1219. Solo 219 à direita. 3192, que volta a sua. Tango Índia. Eco Tango Índia, chame torre no 895. QNH 1012, vento 140 graus, 09 nós para cheque, continua aproximação, reposte na curta da 17. Tango Índia, QNH 1012, vento 140 graus, 09 nós para cheque, continua aproximação, reposte na curta da 17, é Tango Índia. Tá no chiado o rádio, poder checar? Autoridade, só para em reportará. T49 chama Centro Recife, frequência 1251. Recife 251, 649. Passagem, controle, voo 807, apressando 60, próximo 807, identifique, desça 4 mil pés, a chegada a Bonf, o ajuste no 012. 012, chegada a Bonf. Voo no 396 estabilizado, visual do campo. 396 final, chama turno no 895. 395 agora, 396. Voador, nosso cordeiro batalha, 35627, centro de informação Quebec para cópia Aracaju, conforme o objetivo da empresa. Aguarde cópia 5627. Poderia sair do previsto, senhor, para 5627? Puca. Aproximação, agora instruções para pouso. Agora instruções para pouso no 396. É botando Índia, Botando Índia, tá de pouso, pistão 17, vento 140 graus, 09. No 396 informa o tráfego, o Papa Alfa 34, pousando agora na casa de 7, no momento em que ele possa aproximação. aproximação e aguarde instruções. 1-3-9-6. Ok. Não tem aproximação e tem um forte ruído de fundo aí na sua transmissão. Táxi 35241 com 66, 4 horas, Sierra Bravo, Mike Kilo. Táxi Apache, Índia e Alfa, ponto de espera CMT 8895, ajuste no 012. Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera da 10-118-95, boa. Tango 396, está livre de pouso, pistão no 0, vento no 300 graus, no 09. Tango, Tango Índia, no solo aos 3, não poderia confirmar o pátio? Tango Índia, é. Cheque rádio, tá fatiado, não tá inteligível a sua transmissão, ok? Cheque rádio, Eco Tango Índia, tá fatiado, não dá pra entender o que o senhor tá falando. Chego barra 5, poderia confirmar o pátio que irá prosseguir? Gente, irá realizar o backtrack? E irá seguir a aventura da Infraero para ingressar no Pátio 4, ok? O Eco Tango Índia. Pode prosseguir taxiando, fará ingresso na ótica, vai aguardar a aventura da Infraero. Solo 32, espere pela direita, solo 1-9. 2-9, liberado, chegou no 3-9. O Índio poderia confirmar se irá prosseguir para a ADI? Alô, Salvador, boa tarde, chegou no 3-9, liberou. 1-3-9-6, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette para o 8, gente. IP-5627, pronto, cópia. Autorizado Aracaju, nível de voo 990, via Golf 677. Subida Pulca, Jama, após direto Aracaju, primeira curva esquerda após a decolagem, cabeceira 1-0. O código 5005-5005 e o controle 120.8. Confirmando o código transponder 5005-5005 e a frequência do controle 120.8. A subida será Pouca, Jamo, após direto Aracaju. Gente, Pouca, Jamo, após Aracaju, boa. O transponder é o 5005 e 298 ao controle 5627. Para puxacionamento. Salvo, Salvador, Sané 6327, feedback, saneamento parte 3. Firme. Ou Sané 6327, feedback, saneamento parte 3. Autorizado, Chofrenich Taxi. Camarada, né, assim, obrigado. Salvo Cordial, boa tarde, Sané 3-2-1, push deck no gate 6. Aguarde, aguarde, 6-3-2-1. Guarda a mão, 6-3-2-1. Patrulho decolado ao destino, controle 1-2-0-8, boa viagem. 1-2-0-8. Cinco, 241, decolou sua escuta. 5241, contato radar, saída Arbor, sobe ao nível 200. Arbor 200, sente. M-A-3-2-1, puxa acionando 6-2, deixa um treino de ataque. Exato, pushback acionamento, 6-3-2-1. Alô, Salvador, Sené 6327, para o táxi com 59, 3 horas e 40, alterna Salvador. Táxi autorizado, pátio Índia Alfa, ponto de espera, chave torre 1895, ajuste 1-0-2. Índia e Alfa 1895, 1-0-2, Sené 6327. Chegou no 055, a senha de identificação, chegada Mari, desça para chegada Bonf, desça para 4 mil pés, ajuste no 012. 4 mil, 1012, quente, já libera as restrições de velocidade na chegada? Autorizado. Salvador, boa tarde, Janela 327, ponte espera da 1 0 pronto. 327, Alinha decola, pistão no 0, vento no 30 graus, 89. Alinha decola no 0, Janela 327. Taxi 63, 2, pronto. 1, 2, 6, a bordo. Com 4 e 10, Alfa, na correia. Taxi, Pátio, Índia, Alfa, ponto, espera, time 2, 8, 9, 5, ajuste no 0, no 2. Pátio, Índia, Alfa, 2, 9, 5. 1, 8, desceu, 9, 5, bom pouso. Salvador, gol 1 no 807. 807, QNH 1 Cordial, boa tarde, 6321 no ponto de espera, se aproximando, ponto de espera pronto. 6321, mantenha o ponto de espera da 1-0. Mantenha, 6321. O CNE 6327, decolado 242, controle 10 decimal 8. 608, boa. Controle Salvador, boa tarde, CNE 6327, decolando a Dael. CNE 6327, contato radar Salvador 240, vigilância. 240, se possível coordenar o nível final 180-6327. Gente, sobe e mantém nível 180-6327. 180-6327, grato. Controle Oceané 6327 com referência, autoriza a proa de Leda ou Dal? Oi, Leda 6327. Grato. Então, acho que é Zulu, Salvador. Desce a 2000 pés, autorizada final pistão 0, ajuste no 0 no 2. 2012 de GNS, bom no 055. Para Otávio 35627, BOB de 6060, com 3 horas e 30 de autonomia, alternando o Recife. 5627, conforme o Pátio, no ponto de espera, torre 1895, táxi de Índia. Pois não, táxi de Índia, no ponto de espera 1895, ajuste me 2, novo. Autorizado o táxi de Índia, no ponto de espera, torre 1895, muito obrigado, excelente táxi, recomendo 2703. Salvador. Salvador, por 807 para táxi, no ponto de espera. 1897, táxi Alfa, reporte essas bilhetes. Alfa, reporte essas bilhetes. Dali Salvador, passarelo 223, zona de formação Quebec. Zona, acione de identificação. Chegada é a Mari, desse mantém o 050. Identificou 050, passarelo. Salvador, boa tarde, 5627 da Tri, ponto espera pronto. A Lima tem pistão no zero, estou autorizado. A Lima tem no 05627. 3155, aguarde, qual é o barulho? Dael, Leda, Eudes, a transmissão está muito baixa. Na sua escuta então, 3155. Agora melhorou. 807 da Gol, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 09. Arbor. Tem a trajetória de saída a fim de manter as restrições 6321. 321. Controle, Salvador, boa tarde, passando já de Tango Zulu, com a forma Santa Bessa, ideal descida. Juliette Tango Zulu, pro de Mari. Chegada a Mari, desse mantém o 060 sem identificação. 060 para o Admari, caso identificou o Zé Cabrinho. Autorizado a decolagem de pista 1-0, vento no 40 graus, 1-0-9. Autorizado a decolagem da pista 1-0-57-3. Pronto, qual é? Autorizado. Salvador, Salvador, o nome é o PES. Após decolagem, curva esquerda, corredor forte, pista 17, o código 0115 e o controle 120, decimal 8. Salvador, Salvador, decola para o 7, primeiro curva esquerda, e o 10, transponder é 0115, controle 120, decimal 8, controle 120. November Yankee Mike, cotejamento correto, acionamento, táxi, decolagem agora com a torre 1895, ajustado 1-0-1-2. 1-0-1-2, para o acionamento, táxi, vai escapar a torre 1-0-1-2, muito obrigado. Então 3-1-5-5, pronto para a cópia. Trip 5421, vai observar tráfego 12 horas, separado em 20 milhas. Tipo de equipamento é um Alfa Tango 72, com deslocamento eco livrando 150 em descida. Digo 5001, 5001 e o controle em 120, decimal 8. 31. Siga. Trata à sua esquerda, 11 horas em 16 milhas, com deslocamento oeste. É um Alfa Tango 72, livra 140 em subida. Ou no 055, complete final, chame torre no 895. 1895. Trip 5627, estado ao nível 190, vigilância radar. 190, sob vigilância 5627 da Trip. Canal 6327, chama centro Recife, frequência 1251. 251, 6327, boa tarde, bom trabalho. Tarde, até o Asca Zulu, chama na torre Salvador, 1895. Está passando o Jorge Cazulô. O Jorge Cazulô vai prosseguir vindo no litoral e vai reportar no farol de estação. Manda Mossoró, Itapuã, Hotel Oceano do Lua. Tá visual com um gol na final, se for autorizado, passa na retaguarda mesmo. Gente, o Hotel Oceano Azul vai prosseguir ali no litoral e aguardar as instruções para cruzamento da 2110. Aguardar Itapuã, Hotel Oceano do Lua. Passarelo 2231, voe ITAP. Passarelo ITAP, eu passarelo. Céu de Cazulu, a retaguarda do tráfego está autorizado o cruzamento da final do projeto. Aguarda do mesmo, procederá para animar o Festa do Lula. Número 055, informe, pois? É, aproximação desestabilizada, já temos que prosseguir no procedimento de arremetida aqui. A gente vai manter proa e chame o controle 1208. Mantém a proa no perfil, chama 208. 5. Prossiga! Arremeteu, mantendo proa, subindo conforme perfil. Gente, 1055, 2000 pés, pode curvar esquerda na proa 360. 2000, curva esquerda 360, sim. Acionando, se volta em risco, pronto para a tábua. Nove ambiente mais atualizado, tá? Reporte para ingresso, o nove ambiente mais. Reportará, pronto para ingresso, o nove ambiente mais. Jorge Cazulo, intenção de pouso é na Irmã? Ponto final na Irmã, senhor. Cliente da presente está autorizado, sem direto para a Irmã, reporte na conta para pouso, o Jorge Cazulo. Cliente, vou. No Oscar, cotejamento está correto, informe que o rádio está com transmissão um pouco chiada. Acionamento táxi de decolagem agora com a torre 1895, vai informar o PAB com a torre? Afirmativo, transmissão está ruim ainda, faça o cheque, chame a torre 1895 pelo Romeu Oscar. Diversa mais, pode fácil, pelo Romeu Oscar. Voo no 055, esquerda 270 de proa. Esquerda 270, 055. Aeródromo 1, 30 graus 08 nós, pois com quanto risco, reposta controle controlado até o Oscar Azul. Conta risco e controlado reportará até o Oscar Azul. Para 3155, autorizado, já para início de táxi. Uma táxi para 3155. 925, identifique. Chegada com fidência 4000 pés, ajuste no 0 no 2. 4000 no 0 no 2, é bom. Uno 055, esquerda na proa 230 para o Lopes. Esquerda 230, Uno 055. Passaredo 2231, inicie redução para 1809. Reduzindo a passaredo. Xené 6321, Centro Recife, frequência 1288. 288, ou 6320, obrigado, bom dia. Boa. Esse é 1700, bom no 055. Com referência livre? Descendo, graças. Se voar para o externo, estabiliza ou no 055? Afirma. Não, está livre, voar para o externo. Voar no externo, 055. Forte na final. Qual a possibilidade do 5627 da Trip vada presente Aracaju, senhor? Vou em Aracaju. Aracaju, 5627, grato. Aracaju 2231, autorizado a final 1-0, como número 2. Vai seguir um 737-800, e está agora uma milha para o externo. Quem é esse, o 2231? Ô, Zé Estango Zulu, vou ir para Itapu. O 55 da Gol, complete aproximação, chame torno no 895. 1895, sério. Corre Gol no 055 novamente. 055, quem é no 01, baixar de travado? Agora sim, baixar de travado, estabilizado, passando esse ano. No 055, está autorizado pouso pistão no 0, vento no 30 graus ou no 0 mais? Livre pouso no 0, no 055. Velocidade para aproximação, passaredo 2231. Reduzindo a passaredo. Autorizado, ingresso, reporte pronto, novembro e antes mais. Economia de 4 horas 10 com caminhão não alterado. Autorizado, parte de Alfa, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste 1012. Beleza, parte de Alfa, 1895, também. 1095, boa tarde, obrigado. Estango Zulu, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 2. 3 mil no 0 no 2, direto no 2. Gol 925, sua velocidade? Mantendo, reduzindo agora 2.50 nós. Reduz até 2.30 nós. Obrigado. 340 via Pezulu no 6, subida da El, Leda, Bride, curva direita após a decolagem de cabeceira 10, o código 5023 e o controle no 208. Correto, ajuste para o pushback, será? Chamada para o pushback, saneamento, 4-1, 1-8. Salvador, Passarelo 2231. 2231, que negar no 011, continue a aproximação, cheque trem, aguarde pista livre. Baixou e travou, aguarde. Voo 055, no solo 59, libere pista pela direita, solo 121, decimal 9. 219. Que vai manter a posição aguardada, nós temos uma aeronave agora passando externo, ok? Aguarde um instante para a decolagem, não vem bem demais. Mike. 2231, está autorizado o pouso pistão no zero, vento 120 graus, 109. Vem, meu passarelo. Zulu 2000 pés, autorizada final. 2000 pés, repórter estabilizado, tá bom? Boa tarde, acione identificação autorizada à chegada Mari, desce para o nível 050. Identificou a chegada Mari, desce para o 050. Informa que perdeu contato com o centro de Recife. Ok. Vimerank Mike, decolagem autorizado no 7110 graus com 129. Capatano, Vimerank Mike copiou torre. Após a decolagem do November Anki, Mike pode agilizar curvando a esquerda para cruzar o campo. Sim, 2685. 2685, 5627, boa. Boa. Valor, boa tarde. Hoje, número 6314, na posição 10. Sempre a informação que der, autorização petrolina. Aguarde cobra petrolina. Para o 5627 da trip seria 126, decimal 25, senhor. 12685. 2685, obrigado. No 7, chama a Liana e pronto. É claro, senhor. 909, autorizado 2000 pés, o QNH1 no 0, o nono. 2000 reduzindo, voo no 925. Mantém funcionando. Mantém, Pedro. Será que minha 3 no 4 pronto para a petrolina? Pronto para autorizado petrolina 340 via peso 220. subida Mono, Flop, curva esquerda após a decolagem cabeceira 10. O código 5033 e o controle no 208. Novembro que mais? Gente, Proa Litoral Norte, controle 1208. Gente, Proa Abate, novembro que mais? 1208 e a. Correto, a chama é 3 e no 4, show para posicionamento. Esquerda, tá passando litoral norte, papá 28 alfa, não interfere na decolagem. 7-0, linha decola, tá? Estabilizado, curso Loki e Juliette Angulo. Já estamos no torre em 1895. Já estamos no Lula, vai circular para o 97? Negativo, é 1-90. Gente, então já estamos no Lula, continua a aproximação, agora a autorização. Vamos. Comando 25, autorizada a final ILS, ao estabilizar, recusa para aproximação. Negativo, 925, autorizado ao ILS. Romeu Oscar decolou 06, controle 1208. 208, obrigado. 155, decolado 06, controle 1208. Chama 208, uma boa tarde, 3055. Boa tarde. Chama meu pé e reporte falar da barra. Autorizado, prossegue, 2500. Autorizado. Salvador, boa tarde, 3155, decolado, escuta, passando meio 200, vai. 3155, boa tarde, contato radar, voa 3420, voa Ileda. Ileda na proa, 3420, tá 3155. Juliette Tanguzulu, pouso autorizado na 0, 120 graus, 109. Juliette pouso na 0, Juliette Tanguzulu. Na 0, 111. 3000, na 0, 111, voo 0750. 1925, redução para aproximação, chame torre 1895. 895, obrigado. Torre Bogo 1925, estabilizando ILS. 1925, soro número 2 na aproximação, tráfego precede ao Charlie 402, está 2 milhas da cabeceira. Continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Gente, do tráfego 1925. Seg Mike vai se afastar até por 20 milhas para treinamento. Gente, vou ter que pôr o controle, Yank Mike, corredor forte. Corredor forte, sempre da sua escuta. Sete cinco cinco, boa tarde, acione identificação, autorizada a chegada bom, preço para 4000 pés, sem negar na 0, 1 ou 1. Bom, 4000, 1 Porto Lu, solo 10, direita, 121, décimo 9. Até o pátio 3, boa tarde, tá livre, até o pátio 3, via Juliette. Alfa, ponte esfera, torre 18895, altímetro no 011, bom voo e boa tarde, azul 4118. Salve, voo 925, livrando a sequência. Rádio 925, via Alfa, apoio Juliette, portão 05. Alfa Juliette, pro 05, 925. Azul 4118, autorizada a linhagem decolar, pistão no 0, vento 120, 0 graus, 099. Chame Recife, 1251. Chama 2151, Recife 3, 1 agora. Chamou, cópia? Eu vou a 399, informação CEDEC. Boa tarde, 399, São Paulo, Congonhas, copiou 360. Nesse momento já para São Paulo, Congonhas. 7399, copiou 360. Posição, 3620, está autorizado com 399 para São Paulo Congonhas, via para Zulu no 6, até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trivi, após Fome Rota, decolada 10, com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeo India, Delta, Eco Bridge, onde após Bridge já intercepta para Zulu no 6 e prossegue conforme. Aciona 5047 o controle 120, decimal 8. Pés, autorizada final ILS. 2000, autorizada ILS. Bom, Leda, direto Brit. Então, quando lá intercepta o aerovia, após o Lu, 1-6. Quando então, deveremos passar para Belo Horizonte, após 13. E após, direto, conforme. o transponder é o 5047-308 ao controle, o gol no 399. Postrive conforme a rota do plano de voo, quem perfil da subida da El, Leda Bridge. Confere, da El, Leda Bridge, e fica no final da rota, postrive conforme o plano, gol no 399. Então, último, pronto, pushback, acionamento no 399. Camarada, obrigado. Pouso autorizado na 0130 graus, 099, chega 3. Vai baixada e travada agora, gol no 075. Gente, o vento 140 com 10. Gente, leve pouso aqui, pistão 0. Solo Zuno 8, direita, no 21, décima norte. Direita, 219, 077. Salvador, boa tarde, boa noite, 075, Europa. Vai, 075, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, vai reportar antes da Juliette para ingresso, boa noite, 075. Salve, Salvador, boa noite, 075, informação Quebec para Bonfim. Arribou 1055 com fins, copiou